Delta Racalho, vira transponder para 0123. O seu Racalho mantém a 0122. Check seu transponder, eu recebo o mesmo. Cima 8, tamo bom, boa tarde. 08, boa tarde. 0123, o Mike Topa Lima. A 399, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando na 33, decimal 25. Uno 399, por corpo de controle. Livre decolagem, pistão no zero, vento 1, 2, 0 graus com 08 nós. Livre decolagem, passarelo 2231. 3290, ascendente da Sierra, atingindo 150. 3290, ascendente de canção, autorizada a chegada a mar e desça da nível de voo 050, que é negado 095. Em descendo 050, são 3290. Controle Salvador, boa, voa 9755. Bona 755, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, CDBL. Suba para nível 360, Bona 755. Bona 399, com seu controle. Decola 52, chame controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 120, decimal 8, passarei do 223, boa. Sua identificação. Controle Salvador, boa tarde, eu passarei do 2231, decolando na sua escuta no perfil da Momo. 2231, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, sai da Momo. 340 no perfil da Momo, passarei do 2231. Mike Papa Lima, repassa na rotatória e visual com campo. Positivo, vai chamar na rotatória e visual com campo, Mike Papa Lima. Bona 077, poderia fazer uma peça para o Bona 399? Espera. Bona 399, copia o Bona 077. Prossiga. Controle tá te chamando aí. Vou fazer um teste, o controle o no 399 na escuta. Bona 399 na escuta, tudo controle? Agora ele recebo 5x5. Então, Bona 399, solicitado duas chamadas, chame agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Entendeu, 251, a segunda? No 33, decimal 25. 3325, obrigado. Obrigado, colega da companhia. Valeu, bom voo. Localizador passando Duna, azul 4206. 4206, complete aproximação, chame torre 1186. 186, azul 4206. Bona 077, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando na 33, decimal 25. 351 na 3325, boa tarde. Controle, papapapa, hotel Terra Charlie, já na rotatória, senhorita. Hotel Terra Charlie, chame torre 118, decimal 6. Visual vai informar para chantar. Controle? Negativo, cara. Tá na rotatória, já visual com área de pouso em mar. Ok, só tá em cima da torre, 118, decimal 6. 18,6. Cara, o 925 mantém o ponto de pé. Mantém o 925. 24206, ciente, tem livre pouso. Pistão no 0, vento 120 graus com 08 nós. Altimetrão no 0, no 5. 1015, livre pouso na 10, azul, 4206. Torre Salvador, o papapapa, hotel Serra Charlie. Siga até o Serra Charlie. estação da rotatória, senhor. Já avisou o AR mais aéreo, já para pouso na curva final. Na rotatória, o Mike Papalima avisou para o campo. Mike Papalima, chame torre 198 do Flamengo. 386, boa tarde, senhora. Pode prosseguir, senhor. Negativo, será que ele está rebocado aqui? Se for realmente aguardar 5 minutos, acho que dá tempo. Não. Da trip, mantendo posição. Vitor, uniforme ciente, prosseguindo, agilizado na medida. Pousando aí naquele ponto da RMAR, fica atento ao mesmo. Prossiga para final no 7. Reporte final de 2 milhas para pouso, Mike Papa Lima, ajuste no 0 no 5. Positivo, está atento. Sim, Alberto Cabravo. Cabravo, seu coluna. Comandante Cabravo. Alberto Cabravo, mantenha-se em condições visuais de 500 pés. O senhor irá... Tem condições de manter Simbra à sua direita? Simbra à direita? Regina, Simbra à sua esquerda, Alberto Cabravo. À esquerda, Bravo. Controle de Salvador, boa tarde, eu vou no 395. Vou no 395, acendo a identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. A Mari 060, 395. Então, 3190, reduz a velocidade para 2009, é número 2 na aproximação. Objeto 9730, desça para 2500 pés, que é negar na zona 5, aposta visualizada no LS WISP. Até 2500, chamando na zona 5 às 2, vai ser mais estabilizado, 720. O trip ingressado, estacionado. Ah, positivo, uniforme sempre, manter a posição. Apenas confirmando o avião que vai à posição, vai conseguir? É a 06, acho que não atrapalha o trip não, parece que tá retornando pro 4. Ah, afirmativo, tá livre também. Ah, então agilizando aqui, ok. Tá confirmando, o trip 5241 tá indo na 4. Sim. 090, desce até 3 mil pés, que é negar na 05. 3 milhas, o Mike Papalima. Pouso Mike Papa Lima, o vento 120 graus com 08 nós, reporte solo controlado. Todo solo controlado, Lima. 3 mil pés, que é negar na 095. Para 3 mil pés, tá? 3990. Sim. 01, Alfa Juliette. Alfa Juliette 01, 4206. Gol, no meio 12, sente informação Sierra, passa 210 para 170 na frente para Bob. O número 2, essa identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 070, que é na gama 015. 070 com 015, a possibilidade da frente de TAP? Tem a chegada número 3 na população. Salvador, passaria do 2231? 2231, precisa. Seria como coordenar com Recife, se possível, proa de barreiras? 2231, chame centro Recife, solicite a mesma frequência, 126.85, alternando 125.45. 126.85, 125.45, passaria do 2231. Controle Salvador, gol 1925, decolou na sua escuta, boa tarde. 1925, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, 925. Então, 390, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 0, no 0, limite ao localizador. 390 vai seguir tráfego 1 hora, 11 milhas, passando 4 mil pés para 2.500 pés, Langue 78 da Abjet. O México está atrás, vai conseguir usar o local de pulso. 395, desça até nível de voo 050. 050, no 395. Uno menos 2, desça até nível de voo 050. 050, 112. 7, Romeu, prossiga. Sensor start. São 3190, reassuma a navegação na Proje Duna. Proje Duna, está 390. O Solo, é o Avianca Vitor Uniforme? Fermo do Rebote, consciente, Avianca. Tá positivo, só uma informação, o fiscal alterou aqui nossa posição, é a 08 agora, 08, Vitor Uniforme. Consciente. Gilete Romeu, cópia. No local então, sobrevoo da aeroporto, 500 pés, coordenação com a torre para prosseguir com o plano direto. Ajuste de 15, confirmando, vai acionar o 01 no 15, o Mike Gilete Romeu. Essa peça é obrigada ao localizador. Papai Romeu, o México Bravo na escuta do controle. México Bravo na sinal para a força. Mas cada vez que eu penso a coordenação. Alô? Eu pedi para 500 pés, que é negado 0.005. Passar sempre a mensagem de zero. 5, desça para 2.000 pés, que é negar na zona 5, reporte estabilizado no localizador. Para 2.015, reportará estabilizado no 3.9. A 3.0, passando a Duna, complete por cima da Chame Torre, 1.18 de cima meia. Jete Romeu, inicialmente autorizado táxi até a taxiway do ponto de espera da pista. 17, aguardando autorização para decolagem. Nada da Aguarde autorização, Mike Jet Romeu. Aguarde autorização, alguns segundos apenas. Salvador, uma boa noite, boa tarde, eu da 3290, passando interno, boa tarde, Salvador, tá? Boa noite, 3290, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 015. Pura Norte, sem interferir com a aproximação, está livre decolagem, Mike Jet Romeu, vento 120 graus com 08 nós, reporte fora do solo. Iniciando, vou dar uma sete com Pura Norte, reportar a fora do solo, Mike Jet Romeu. Cuno 395, autorizado a final LS, a taxa visada no localizador. Estará estabilizado no 395. Cuno Miano 2, autorizado de bicicleta 3, meu teste, que é negar na 015. 3.000 com 1.500 de gol, Cuno 62. Da presente, então chame o controle 120.8, tem um bom voto e regresso. Ok, da presente, 120.80, gato. M720, solo 07, à direita, 219, solo, então boa tarde. 219, boa tarde. Forma tráfego à esquerda, decolou com Pro Norte, helicóptero, 500 pés, não vai interferir com sua aproximação. O vento 120 graus com 08 nós, ajuste no 015, tem livre pouso, pista no 0. Tem atualizado o pousão no 0, 720, prossiga via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa e Juliette no 612, ou 720. Na sua frequência. O limite de 5 milhas permanece na torre, okay? Agora se for prosseguir com a distância superior a 5 milhas, vai ser necessário transferir o controle, confirme? Ok, vai transferir pro controle mais flexível mesmo. Um ativo, 1208, por gentileza. Ok, 120, decimal 80. Pega com o Delta, boa tarde, agilizando, reporte farol de Itapuã. Mike Jet Romeu, mantém-se em condições visuais, 500 pés, na escuta permanente do controle. Condições visuais, 500 pés, na escuta permanente do controle, on, Mike Jet Romeu. Direito, 17. Solo 08, à direita, chama solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, 209, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa tarde. 5219 da Tripe, ciente da meteorologia, por gentileza, autorização, conquista nível 160. Aguarde. 390, prossegue até o portão 5, Alfa Juliette. Tá, já Alfa Juliette, 0530. Copia 200 para a conquista? Negativo, 160, 160, só. Aguarde, copia. Final no 7. Altímetro no 0, no 5, vento para cheque, 120 graus com 08 nós. Delta, reportará a final da 1. Menos 2, avisa para 1709, está seguindo o tráfego 12 horas, 6 milhas, com 1709 de speed. 1270. Estabilizou no 395, visual com a 190. Gol no 395, com a aproximação de Chame Curry, 198, deixa a meia. Deixa a meia, boa tarde. Gol no 62, autorização para 2000 pés, autorizado final do LS, aposta obrigado no localizador. Você reportou o localizador, 1612. Está livre, pouso no 17, o vento 120 graus com 08 nós, reporte solo controlado. Para solo controlado, Mike Eco Delta, forma que está ingressando o sinal de trem baixado da base. Tenente, Mike Eco Delta. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou no 395, estabilizar o LS, baixar travado. 395, tem aproximação, ganha autorização para pouso, ajuste no 0 no 5. Guardando 519, cópia. Liga, 519. Autorizado, Vitória da Conquista, 160 direto. Sai na ABO, com curva direita, pista 10, 1208, 5562, trip 5219. Autorizado, Salvador Conquista no 160, rota direta. Sai da ABO, cabeceira 10. 1308 é o controle, 5562 é o transponder. 5562, correto, no pronto. Tava lá. O trip 5241, tá na posição 4 agora para puxa e acionamento. Trip 5241, na 4, tá no chão táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 5241. Um minuto aí para prosseguir o táxi, que estou com o helicóptero para ingressar no Pátio 4. Negativo, aguarde instruções. Gente, o Mike é com Delta, solo no 3, todos os prosseguir até o Pátio 4, então boa tarde. 07, confirme tá visual com tráfego curta final, Boeing da Gol na curta final, 1-0. 0 e 7 mil, mantendo 500 pés. Vai manter a proação inicialmente, aguardando autorização para prosseguir ao cabo. Guardião 07, o vento 120 graus com 08 nós, reporte fora do solo. No 07, devido ao tráfego, segundo o Boeing da Gol, já passando o marcador externo, ok? Você vai decolar inicialmente, comprou a sua, guarda autorização para prosseguir ao cabo. Está iniciando, 07. Também o guardião 07, o tráfego ingressando no pátio 4, aqui o helicóptero, Sierra 76. Ok, já livrou, está fora do solo o guardião 07. Solo 15 à direita, chama solo 21, decimal 9, boa noite. O Guardião 07 decola 15, vai inicialmente ingressar no corredor Axé, via litoral, e após solicitar o controle para prosseguir o CAB. Chame 120 decimal 8, controle para gentileza, tem um bom voo. Obrigado, prestado o controle 07. Corre Gol 162, boa tarde. Visual baixado e travado. Direto pro 2, 3, 9. Peri, sua próxima. aproximação, prosseguindo com o Proa Sul. O vento 120 graus com 09 nós, tem livre pouso, pista no zero. Gente, tráfego livre pouso no zero, igual nem um 2. Bota lá, 07. IP 5495, qual a autorização? 5415, Ilhéus, confirmo o nível. 1980. 1980 autorizado, Ilhéus, Búfalo 77, sai na Daiola, da Ilhéus, curva direita após decolagem no zero, 1208 controle, 5005 transponder. Correto, mas eu fico condicionado ao tráfego da senhora. Eita, após 1208, 5005 é o transponder. Correto, 5415, chame para o chame para o puxa estacionamento. Chamará. Gente do tráfego, Mike Leste Romel. Já cristalizou com o tráfego do Mike Leste Romel a sua posição de 1 hora 4 milhas, mantendo 500 pés. Direita, 219, solo, boa noite. Direita, solo, 219, agora 612, boa noite. Obrigado. E posição da coral é possível também? Afirmativo. Obrigado. Confirmado 545, 140, saída coral, curva direita. Ok, 140, coral, curva direita, 5415. Fala, Salvador, boa tarde, Gol no menos 2, livre 1. No menos 2, prossegue Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para portão 8, Gol no menos 2. Desde a 1 no 7, ajuste no 0 no 5. O meu tá na escuta também? Salvador, boa noite, teleporte, Golf Zero 60. Confirme. Teleporte, Golf Zero 60, requesting clearance to leave and flight level 317. Send back to clearance, teleporte, Golf Zero 60. Sending my airport, Golf Zero 60. Juliette Romeo, nessa área, se interfere nas aproximações, chame o torre agora, 1-1-8-6-6. Isso aí também, agradeço, senhora, pela colaboração. Torre, ó, papapapá, Mike Juliette Romeo. Chega, Mike Juliette Romeo. Tá mantendo o setor noroeste aqui do aeródromo, senhora, tá no visual com o campo, tá a 2 milhas da cabeceira. Tô acompanhando o ônibus da Record. O percurso seria até o shopping aqui. Seria. Ficaria condicionado ao tráfego mais flecha meu. Inicialmente tem condicionado apenas se afastar um pouco à direita da final da 1-7. Estou com o Tiarim 150 ingressando na final. Confirmo está visual com o tráfego. Afirmativo e já estou visual com o tráfego mais flecha meu. Separação visual Mike Juliette Romeu e mantenha a frequência da torre aqui. Ok, mantenha a frequência da torre, Romeu, grato. Bravo que Luiz, que confirma está visual à direita com o helicóptero. Próximo ao Salvador North Shopping, está visual? Afirmativo, visual. Bravo Luiz. Gente, bravo que Luiz, que o helicóptero não vai interferir. Tem livre pouso na pista no 7, o vento 120 graus com 08 nós.